Ítalo França, a voz que apaixona. Portal Tudo Arrocha. E oi, tudo bem? E que bom te ver. Assim se ficou, coração gostou, não deu pra esquecer. Desculpa a visita, resolvi te contar. Tô a fim de você, se não tivesse vai ter que ficar. E eu vim acabar com essa sua vizinha de balada. Outro gosto pra essa sua boca de ressaca. Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem. Se reclamar cê vai, com comunhões e bens. Seu coração é meu e o meu é seu também. Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem. Se reclamar cê vai, com comunhões e bens. Seu coração é meu e o meu é seu. Puxa nele, Ítalo França, em nome de RS13 Produções. E acabar com essa sua rotina de balada. Dá outro gosto pra essa sua e boca de ressaca. Vai namorar comigo sim, tu vai por mim igual nós dois não tem. Se reclamar cê vai casar também, com comunhões e bens. Seu coração é meu e o meu é seu também. Vai namorar comigo sim, tu vai por mim igual nós dois não tem. Se reclamar cê vai, seu coração é meu e o meu é seu. Puxa nele, Denise Clados e Ítalo França pra você.